controle, esse é o voo 956. Aguardo. Então 3804, assina a identificação dessa via chegada a Mário para o objetivo 060, ajuste o altímetro no 04. 060 via Mário, 3804. 060 via Mário, 556, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El, transição ótima. Apresenta autorizado direto Leda. 7, Leda, depois de Leda e Rome, Pinef, é isso? Correto, após Leda, Módiva, o voo 556, foi autorizado saída diferente do solo. 7, Leda, Módiva. Barro Milo, Recurso Lima, mantém o nível de voo 080, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo Nordeste. Passando o nível 100 e descida até o nível de voo 090, Papa Alfa, Yankee 1. Estou ciente do tráfego, senhor, porém ainda não tenho notificação. Vai manter o 080, o West Tanguilico. Papá, o meu bravo, Vitor Tango, tráfego agora posição de 1 hora, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, Charlie 206. Desça e mantenha o nível 090, Papá, o meu bravo, Vitor Tango. Primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Aru, 5472 no transponder, controle 1935. Pesado Maceió, 1350, atrasou no 7, decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da PUCA, Jambo Caju, 5472, 1935, voo no 864. Correto, chama para o espectacionamento pelo 5, no 864. É bom, Tarel. Falo, Salvador, Azul 5048. Azul 5048, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 5048. Vou no 5056. TAM 3804, reduz a velocidade 2509. É o... Agora é o número 4 na aproximação. 3809-3804. E o Eco Tango Lima já tem o braço da MTQ. Já o mesmo foi superado. Esse ainda mantém 80 guardas de autorização para subir para o nível 0, para o nível 100. Até o 100, vai manter o 080. 90 graus com 11 nós. Aí, fica de olho no voo aqui. O meu Eco Tango autorizado, ascensão nível 100. Acendendo a 100, o Eco Tango Lima. Papá, o meu braço, o Tango desça para 3.000 pés, altímetro no 04, reporte para o cancelamento. 5056, conforme instruções do centro Recife, sua restrita ao nível de voo 340, contexto. 5056-340. Correto. Boa tarde, Juliette Serra, decolou agora o 02. Tem condições de cruzar na, o eixo na cabeceira 10? É, se autorizado, poderíamos afastar na pro aqui na 970 mais 4 milhas, depois retorna. Trouxe em 150 com a 11. TAM 3604, controle de Salvador. Identificação dessa via. Chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 014. Ok, desce via para o 070, 1014, ao ajuste na 604. Azul 4076, desça para 3, não fez, altímetro no 014, reduza a velocidade 2209. Seria 1014, 129, azul, quadrante 472. Estabilizado, 962. Dono 962, chama agora a torre, 118, decimal 95. 895, ó. Salvador, assina a identificação, desça via chegada Marco Alonso 080. Chegada 080. Trilha. 19.35, bom trabalho, obrigado. Papai Romeu Bravo Vitor Tango, que regressou o instrumento cancelado aos 1503, desça em condições leves para 1.500 pés, altímetro no 04. Para informação de tráfego, temos tráfego de helicóptero a 500 pés sobre o farol de Sapuã. Sente do tráfego, desça para 1.500 pés, hoje 1.094, porém não visual com tráfego bravo Vitor Tango. Controle Salvador, TAN 3216, viu? TAN 3216, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 070. 070 via Mário. Tá, o móvel, espera aí. Controle Salvador, voo fundo 790, livrando 3500. Quase. Azul 4076, reduz velocidade 1809. 789, azul, quadrante de meio. TAN 3804, desça para 4000 pés, altímetro no 04. 4000 no 04, 3804 da TAN. Senta para o meu Exxon Lima. 3604, desça para o nível de voo 050. 050 para 3604. TAN 3216, desça para o nível de voo 060. 060, 3216. Vitor Tango na escuta da torre? Romeu Bravo, Vitor Tango, confirmando já da visual com a pista 35. Afirmativo, visual com a favor. Torre 118, decimal 9. 118.5, Bravo, Vitor Tango. Voo 1556, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251, 1332, o voo 1556. 133, decimal 25, alternado. Copiei, 1332. 219. 219, 1962. 4076, está autorizado a final do procedimento LSFC 10, desça para 2.000 pés. Altímetro 104, reporte estabilizado. 2014, estabilizado, azul, 4076. TAN 3804, desça para 3.000 pés. Altímetro 014, reduz a velocidade. 2009. 2009, descendo para 3000, TAN 3804. TAN 3216, reduz a velocidade, 2209. Repita, 3216. Oxané 635, está autorizado a descida para o nível de voo 070, reduz a velocidade, 2209. 070, reduz para 2209. 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 desça para 217, está autorizada para o nosso procedimento LS e pista no zero, completa redução no 809. Segue o tráfego na aproximação, agora 8 milhas, Embraer 190. Reporte estabilizado. Afirmativo, 180 reduzindo, 2.3804, portaria estabilizada. TAM 3.004, desça para 3.010, alfinetrando no 0.4, está livre da restrição vertical em etapa. Ok, desce 3.000 no 0.4, livre da restrição em etapa vertical, TAM 3.004. TAM 3.216, desça para 4.000 pés, alfinetrando no 0.4, livre da restrição vertical em etapa. Ok, 4.000, livre da restrição vertical, mantendo o 0.0. Correto. Patrulha de Salvador, bom dia, o Azul 2771, Azul 2771, controle de Salvador, aciona a identificação. Oceano M356, está reautorizado, livre de voo 050. Reautorizado 050, Oceano M356. Quatro zero sete meia da Zona, escuta. 1790, chama agora o centro Recife, 126.85, confirme 126.84. 126.85, 1290. Alternado 126.84, então bom voo. Obrigado. Final Campo Visto, Azul, 4758. Chama agora a torre 118.95. 1895, bom dia, Azul. Azul 2771, no contato radar, por 2 milhas, sudoeste, Salvador. Está autorizada a chegada Mari. Está presente na proa de Mari, altímetro no 0.4, chama no ideal descida. Está presente Mari, chamará a Papa Ideal, Azul 2771. Salvador, boa tarde, pastor. Pastor 16, boa tarde, assine a identificação. Controle de Salvador, bom dia, Oxané 61213, na sexta. Oxané 6213, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, transição Irume. Da El Irume no 360. É, solicita a presente para de Leda. Autorizado direto Leda, Oxanai 6213. Direto Leda, 6213. Estabilizado 3804 da Terra. Está 3804, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, 3804, ponto. Está 3604, está autorizado para o nosso procedimento LFXY no 0, que separa 2000 bem, altímetro no 0.4, reporte estabilizado. E em 2.904, autorizando LF e Portarão, TAM 3.604. TAM 3.216, está autorizado, descida para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 3.216. Pastor 16, contato radar, 62 milhas, sudoeste, Salvador. Está autorizada a chegada a Mari, está presente o Eitrô de Mari. Ajuste ao tempo em Salvador, 104, chama no ideal, descida. Entrada ideal, Eitrô de Mari, chegada a Mari, pastor. Campo está livre, número 2 para pouso. Perfeito. Campo 14, Oceaner, 63. Ideal de descida, pastor, no meia. Pastor, no meia, está autorizado a descida para o nível de voo 060. 060, pastor, no meia. 219, bom dia, Azul. Azul 2771 para a descida? Azul 2771 está autorizado a descida para o nível de voo 050. 050, Azul 2771. Hotel Juliette Serra, estou em contato de Zão, prossegue parte de estacionar a frequência livre no solo, usina 2, até a próxima. Obrigado, Serra. Azul 476. faço check-train, altímetro 1014, livre pouso na 10. Vento 180 graus com 99. Livre pouso 103804 da terra. Dan 3216, tráfego para estreia na aproximação, agora 7 milhas, Airbus 320. Reduz a velocidade 1.80 nós, desça para 2.1 pés, está autorizado a final do procedimento LF XY10, reporta estabilidade. Ok, reduzindo velocidade com 1.80 e 2.000 pés. Salvador, gol no 864, posição 5 para o pushback e acionamento. Gol no 864, no 5, autorizado, chama-se. É botar isso para o táxi. Serviço radar encerrado, 5, 6 milhas, sudoeste Salvador. Mantém o nível de voo 100, chama agora o controle de Léo, 120, décima 1. 1201, controle de Léo, 0.1, para trás, localizador com a pista vista, TAN-3604. TAN-3604, chama agora a torre em 118, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Oceanair 6356, desceu para 3 no pé, está livre da restrição vertical, em etapa. 3000, Oceanair 6356. Tuba 771, reduz a velocidade 2209. Desça para 4.000 pés, altimetro 0 no 4, livre da restrição vertical, em etapa. Afirmativo, desce para 2.000 pés. É, confirme, 4.000? 4.000 pés. 4.000 pés, redução 220 na azul 2771. Vai passar a retaguarda agora. Negativo. Então, após a retaguarda do passagem da retaguarda azul, iniciaremos o voo 864 e vamos iniciar. Obrigado. Afirmo, o 4076 segue até o 8, corrija, até o 9, via Juliette. Livre um táxi via Juliette até o 9, do 4076. TAN-3804, bom dia. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Bom dia, TAN-3804, Libro. Sierra Cotel, bom dia. São Papá, guarda cópia. 3804, táxi Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4, 3804. Primeiro 213, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 332, Volkswagen 63, 623. Alternado 133, decimal 25. 3325, alternado. Desça e mantenha 2.000 pés, ajuste de altímetro 10 no 4, informe o final do procedimento. 2.000, Azul 2771, reduza para 1.809, tem condições? Afirmativo, senhor, redução 169, Azul 2771. Afirmativo, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste de altímetro 10 no 4, informe o final do procedimento de LS3. Afirmativo. 2 para 2000, 2014, retorno 180, vai passar estabilizado em LS X-Ray, azul 2771. Então 3216. Estabilizando em LS agora, 3216. Vamos levar para o marcador externo, completado o procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 275, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3216, estabilizado em LS. Bom dia, 3216, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para você. E aguarda. Informe, Serraco, até a prossiga. Livre, acionar, chame táxi. Então 3216, check trem, livre pouso na 10, vento no 90 graus com 99. Fechar travado, livre pouso 10, 3216. Para o taxi, voo no 864, 151 na borda, 1:59, Aracaju alternado. O voo? Uno 864, segunda direita Índia, no ponto de espera, turno 1895, ajuste 1014, boa. L14, Pátio, Índia, monitora o Noide, nosso aqui, obrigado. Salo Salvador, está 3604, Libra. 3604, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3604. 06356, estabilizada, 2 do inferno. 6356, continue a aproximação, aguardando a introdução de pouso. Lado, 6356. Faz pelo menos 0050 visual do setor. Desse mantém a 2000 pés, ajuste de altímetro no 014. Para 2000, ajustado, faz pelo menos. Oi, o Gol no 864, bom dia. Bom dia, no 864, contém o ponto de espera e aguarda. Informa o sequenciamento de mais duas aeronaves para pouso. Oi, você só material. Pode ser, está totalmente pronto. Tá 3216 no solo aos 20, livre à direita no 21 no decimal 9. 219. Juliette portão 2, 3604. Juliette portão 2, 3604. Baixo. 3216, táxi Alfa. Juliette, portão 3. Alfa Juliette, cola 3, 3219. Estabilizado no ILS, azul 2771. Passa a duna, completo final, chama em torno 118 decimal 95. 10295. 14, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, acenera 6356. Torre Salvador, azul 2771, bom dia. 2771, bom dia, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando o calibre. Sente, azul 2771. Canaã 63. 56, solo aos 23, direita Foxtrot 219. Foxtrot 219, essa é 56. Solo de seu janela 6356, livrando na Foxtrot. 6356, táxi alfa, reporte antes da Juliette. Montar Lima antes da Juliette, 6356. Ele mantém o 971, Cotão. 2771 no check 3, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Baixado checado, livre pouso, pista 10, azul 2771. Pulo 864, após a TR da Azul, alinhar e manter o 10. Tio, aqui, após a TR, alinhar e manter o 10, voo 864. É 356, portão 612, vê Juliette. Juliette, vai no 612, a janela 6356. Encerra o hotel, tem livre decolagem 97, vento 190 graus com 89. Livre decolagem 97, encerra o hotel. Sete, sete, um, no solo, aos 26, 1219. 1219, azul, 2771. Tarde, voo 2067, Papá, autorização, Guarulhos. 2067, Papá, confere, guarda cópia, da Euleda Motiva. Guarda, é Euleda Motiva. Solo, azul, 2771, livrou, não se escuta. 2771, boa tarde, táxi via Alfa. Quilo, pátio 3, 4 Lima. Alfa, quilo, pátio 3, o azul 2771. Será 1 a 0, ok? Sim, escovou na esquerda, Serra Cotel. Porto 64, só tá aguardando o eixo, dando 0, 2, 8 livre. Serra Ecotel, da presente, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do eixo da 1022. Ciente, fazendo cruzamento, Serra Ecotel. Hotel, mil pés, corredor forte, controle 11935. Mil pés, forte, 1935. 1864, centro do tráfego, ultraleve que cruzou o campo agora, prosseguindo o corredor forte, a 1 mil pés. Não interfere com a sua decolagem. Vem livre, decolagem da 10, vento, 190 graus, com 10 nós. Iniciamos. Controle Salvador, Papai Uniforme, Serra Cotel do Forte. Eco, Serra Eco Hotel, mantenha a Serra Visual, meu teste Corredor Forte, mas controle. Ciente, mil pés fortes. Lote passou no meio. 7, passador na completa final, chame torre. 118, decimal 95. 118, 30. Confirme, 30, passou. 118, decimal 95. 118, 95, passou, graças. Controle, Serra Cotel. Confirme. Serra Cotel, se possível, dá presente para o 358. Para São Sebastião do Passé, sobrevoo. 358. Ciente, está autorizado, direto do destino. Ciente. Tome 20 milhas afastado de Salvador. Serra Eco Hotel. Afirma, ciente. Sado. Pastor, no meio da parte baixada travada, ainda não tenho contato visual. Baixado travado, pastor. Gente, para informação, altímetro 1014, o vento no 70 graus com 89. Aguardando contato visual para autorização do pouso. Aguardando, pastor, no meio. Para Guarulhos, confirmado do plano, decola da aberta, curva direita da LD da Mótila. O transponder 5506 e o controle 10935, voo 2067. Altímetro no 014. 2067, para o puxa acionamento. Autorizado, 2067, chama pronto, táxi. Autorizado, 2067.

Gol 2067, com espera da 10, pronto. 2067, está autorizada a linha de decolar 10, vento 170 graus com 99. Livre decolagem da 10, gol 2067. 067, decolou os 39, 119.35, controle. 19.35, boa tarde. Está autorizado em ILS para o 6360, né? O 2067, contato radar na decolagem, mantém o nível 360. Para manter 360, pode voar, Leda? Estou autorizado, voar, Leda. Autorizado, Leda, 2067. Autorizado, ILS, para o Oxenel 6330. Autorizado, Oxenel 6330. Que está solicitando voar de Veracruz a partir do momento. Sim, isso afastará mais de 20 milhas. Na escuta de controle. Solo Salvador, azul 4089, seguinte informação Quebec, vai para Vitória, nível 340, pronto para cópia. 4089, informação Quebec, confere a guarda-cópia da EL, Leda Bidev. Da EL, Leda Bidev, aguarda. Controle de voo 2067, possível pro Edmótica? Mantenha a posição lida, a voa na posição lida, voo 2067, aguarda. Ah, valeu, obrigado. Da minha linha, que eu chamei a minha 3, por exemplo. Oxenai 6330, completo final, chame Torre, 118.95. 118.95, Oxenai 6330. Solo Salvador, bom dia, 32. 83, ação, informação, Quebec, autorização para. 3283, Quebec, confere, Brasília, Arbor, Elefa, guarda-cópia. LS. 6330, muito boa tarde, cheque trem, livre pouso, piste no zero, vento no 70 graus, com 9 nós, altímetro 1014. Ok, entre embaixo, travado, em 6330. Ainda Charlie, a sinalização via chegada bom, desce mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 1014.